estado do Mont, seu trilho 0.4, decolando 0.3, na São Bruno, ETA e Doco. Transporte 4.1, controle Foz 208, com o Andressa. Reaction 1.3. Camarada, Andressa. Controle o gol 1229, desvia direita para o 245 por 40 milhas de vista, formação. Primeira vez, nós autorizamos o desvio. Certo. Variável para o norte. 5, 1, 3, 3, 1, 2, 0, 8, 2, 0, 8, 1. 1251, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Bom, centro 2235, decimal 1, alternado, é decimal. Taxi 1349, após 3 horas, e dissolveu no 53, alterne com 1. Pátio 3, pátio 1 na Índia, ponto de espera, chega pronto, no 3, contato. Pátio 3, pátio 1 na Índia, ponto de espera, pronto, no 3, contato. Obrigado, mandou 349. Controle Salvador, muito bom dia, voo no 349, São Uno, passando 1900. Corona 349, bom dia, contato com a NEF, operamento de voo 380, voo direto Lida. Direto Lida para os 380, Uno 349, obrigado. 249, chama agora o centro de Recife na frequência 128, decimal 35, ao término 125, decimal 1. 2835, 349, obrigado. dia. Passaria do 2221, se a gente tem informação sobre grade para autorização de tráfego. 3221, na guarda de copa, prepare a Momo. Guardando. Momo, passaria do 221. Salvador, bom dia, essa 3 Zona 71. Informação Fox para a Copa Guarulhos, como precisa. Essa 3 Zona 71, número 2 para a Copa, prepara só o 1. Mais conta, obrigado. Paredo 2221, ponto 4. Ativa para cima da Arizona. Barreira 160 autorizado, via 242 até a Lapa, após direto com foto. Decolagem 90, curva esquerda, no perfil da Momo, tração Batata. 5557, transponder, controle em 120, decimal 80. São forte, Gol 976, acha a notificação, via chegada Copa, décima até 4 mil pés, ajuste altímetro 10197. Identificação, Golf 4 mil pés, ajuste 10197. Afirmativo. Guarulhos 320, autorizado via 3210. Decolagem da 0 curva à direita no perfil da Sango 1, Lida, Mótimo. 5561, eu transpondo e controle 1208. Autorizado Guarulhos, via 320, decola da 90, curva à direita, Sango 1, Lida, Mótimo, peso 10 até Taubaté. 5561, no transpondo e 208, controle, está 3171. Ativo, pronto, 7. Rio, Saimé 225, passa 5 milhas de corte. Acionar Renan 225, aqui em identificação, 8F47 está chegando a bomba. Informe no ponto da investigação. Informe na presente bomba, para interceptar a bomba, a chegada do Saimé 225, informará para descida. Afirmo, contato radar, a 13 milhas para a posição contra. Afirmo, sim. 235. Será na mesa 5250. 050, Charmin 235. Salvador, gol 976, atingindo 4 mil pés. O 976, décima 32 mil pés, autorizado elétrico, seu pista 1-0, informe estabilizado, é isso, altimetro 1-0, 1-7. Autorizado 2000, autorizado LSX Ray, reportado estabilizado, 1-0, 1-7, o ajuste, gol 976. 776, estabilizado ele é X-ray. Certo, completo sinal de procedimento, ele é X-ray, chama agora tudo. Na frequência 118, decimal 95. Torre 1895, vou 9776. Desce a via para 2 no 10, ajuste o altímetro 10, 1 no 8, com estabilizado elétrico, seu pista 10. Desce via para 2000 pés, 1018, reporte estabilizado, X-ray da 10, chame a 225. Sorri Salvador, bom dia, voo 9776. Voo 9776, ajuste no 0 no 8. Certo, é avistado pelo motor 0, pista 10. Vento 310 graus, 5 mais, pista molhada. Livre pouso, pista 10, molhada, ajuste no 0, 1, 8. Estou autorizado, sobre o ataque. Autorizado, é lá, contra a 221.